tantas mensagens excelentes aqui, maravilhosas, mas eu vou botar no fora e depois a gente vê o que faz. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.